controle ao web, né, Fred? Só pra prossiga. Dá pra fazer um desvio aqui, tem as formações da frente. Pro 90, ele tá com a massagem por mais 20 milhas. Livre de desvios. Web 6746, ao fim do desvio, estou autorizado direto o Duna. Desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, dentro do instante vai poder curvar a esquerda para Duna. 2000 pés com 1013, 6746. Na Polo de Duna, WebMR7, sente pós estabilizado no localizador, autorizado ILS X-Ray Singlide. Portará na final do X-Ray Singlide a pista 10, 1, 7, 4, 5. 6746 completo, Elias. Sem glide, cabeceira deslocada em 90 metros. Chame torre, 1936, boa noite. 1836, cabeceira deslocada em 90 metros. Obrigado, boa noite. Agora 1746, está avistando o final da pista 1090 metros sem praticar. 6746, tá livre o pouso na 10, atenta a pista molhada, escorregadia, o Kenegar 1012, o vento é de 1,80 graus com 5 nós. Eita, livre pouso na pista 1-0, 7746, seu solo 07, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 0612. Tenha uma boa noite. Alfa, Juliette pro 612, mantenha sua escuta, 7746. Afirmativo, mantenha minha escuta até o estacionamento e tenha uma boa noite. Obrigado, igualmente.